Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, estamos a dar início ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova nesta sexta-feira, 16 de maio. Contamos com participação, como é hábito, sempre aqui na Boa Nova, do Sr. Padre António Loureiro, que já está connosco. Sr. Padre, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa depois de mais uma jornada de peregrinação. Como é que está? Muito bom dia, Maria Liliana, os nossos ouvintes. Pois, estou bem, mas com um bocadinho de rouquidão. Já vimos, não é? Foi no meio do caminho, houve lá uma chuvada valente e aquilo entrou água e depois secou no corpo e eu sou um pouco sensível às aragens, pronto, já deu um pouquinho na garganta. Isso é muito, de facto, são situações que devemos evitar, não é? Molhar e secar. Acontecem. Mas faz parte, não é? Faz parte, não é? Mas também arrumar umas bolhas e tal, já está tudo a ficar a 100%. Sim. Mas de um modo geral, Sr. Padre, foi uma boa peregrinação? Como é que avalia esta jornada? Partiu daqui um grupo forte. Estava a tentar recuperar as palavras que me disse numa comunicação que fizemos, gente de força, resistente e muito... Esquece uma outra palavra que era muito interessante. Mas eu já me vou lembrar. Mas foi mesmo assim, Sr. Padre? Foi realmente muito interessante, porque... Não foi só fazer uma caminhada para Fátima, foi esforço fazer peregrinação. E eu diria que teve dois elementos fundamentais. Por um lado, a experiência de irmos com Nossa Senhora, irmos com Deus, mas com o espírito de fraternidade. Portanto, sentimos que não ia cada um a fazer a sua peregrinação, mas íamos a fazer todos juntos uma peregrinação. Ora, isto traduziu-se em momentos de entreajuda, de colaboração. Os que caminhavam mais souberam esperar pelos que caminhavam menos, portanto íamos sempre mais ou menos próximos. Penso que nunca tínhamos tido uma peregrinação assim com um grupo tão, tão próximo. A visão, mesmo quando salgava um bocadinho na estrada, víamos o da frente, ligávamos uma cozinha, quase sempre, não é? E que foi muito simpático. Mas foi experiência um bocadinho diferente, no sentido de que durante 3 dias vivemos o amor ao próximo e experimentámos a alegria. Portanto, no fundo, ali todos estávamos contentes, todos felizes, todos a colaborar, todos a dialogar uns com os outros. Já recuperei, desculpe interromper aqui as palavras que me disse, que eu achei muito interessantes. Que me disse que era um grupo composto por jovens e também pessoas com alguma idade, gente resistente, valente e generosa. Ah, mas exatamente. Foram também estas as suas palavras. Era um pouquinho esta a ideia. No fundo, todos foram capazes de se pôr, colaborando com os outros, servindo o outro, colaborando, ajudando, dialogando. O resultado... Toda a gente satisfeita, alegria, experiência um pouquinho o sabor do reino de Deus. Deus está presente, nós somos irmãos, colaboramos, ajudamos, fazemos o caminho juntos, peregrinamos juntos, então experimentamos a alegria que vem de Deus e que vem do encontro com o outro. Penso que nos tempos difíceis em que a Igreja vive, de vez em quando precisamos também de saborear que é possível viver vencendo as barreiras do egoísmo, do interesse próprio, de pensar só em mim e de experimentar que pensando nos outros, estando com os outros, mas com o objetivo não sou eu próprio, de repente resulta uma experiência muito positiva. E penso que isso foi muito, muito importante. E lá depois também no próprio santuário, a chegada e a participação nas celebrações, toda a gente ficou para participar. Basicamente, se alguns tinham questões de trabalho, claro, né? Faltaram um dia para faltar dois, depois à noite vieram-se embora. A maior parte ficou, o grupinho que veio também ficou para a procissão da noite. Mas em Fátima, outra experiência muito especial. Mais de 250 mil pessoas, portanto, aquela uma multidão imensa. Até parecia que por ser a meio da semana que não. Mas foi realmente algo muito especial. E o que é que eu poderia dizer? Que, no fundo, seguindo das palavras do seu cardeal, não é? Que vamos à procura de Deus. Em Fátima, eu estava na celebração e, de repente, mas eu estou-me a sentir bem. Aqui toda a gente se sente bem. Porquê é que nós, estes 200 e tal mil peregrinos que estão em Fátima, se sentem bem em Fátima? Porque, realmente, é a presença de Deus que ali nos está a motivar, que nos ilumina. Depois vem um pouquinho de chuva, as condições eram muitas, depois de um caminho a pé longo, estar ali em pé... Mas sentir-se bem. Estamos com Deus, estamos com Nossa Senhora. E o próprio cardeal, depois nas homilias, nas poucas palavras que disse, na sua homilia, dizia isso: não tínhamos medo. Vivemos uma sociedade muito marcada pelo medo. Mas aqui, Nossa Senhora continua a dizer-nos: não tenhais medo, eu sou a tua mãe, eu estou aqui contigo. E fazíamos um desafio, que me pareceu muito interessante. Como Nossa Senhora acolheu a palavra de Jesus, dando-lhe corpo na própria carne, nós podemos fazer o mesmo. Acolher a palavra de Jesus, deixando que ele se faça carne em nós, viva em nós. E isso é que é o princípio da fé verdadeiramente interessante. Não é só uma fé que eu peço, e é uma reflexão que também fizemos ali algumas vezes. Muitas vezes sou peregrino a fé, a Fátima, vou e faço uma promessa, mas é uma fé para mim. O interesse sou eu. Mas a fé que liberta é quando eu deixo ser o centro, e o centro passa a ser Cristo, e que Cristo vive em mim, e que Cristo vive nos outros, e que eu testemunho a Cristo. E então, quando eu faço essa passagem da fé que eu quero viver para mim, da fé que eu vivo para Deus, porque Jesus é Deus, porque quero louvar o Senhor, porque quero acolher a Cristo como fez Maria, deixando que Ele viva dentro de mim, dando-lhe carne, então isso é uma experiência absolutamente nova. Uhum. E essa é que é a verdadeira experiência de fé. Portanto, eu penso que nós temos necessidade de passar da fé individualista ou egoísta, que não é a verdadeira fé, à fé que o Evangelho nos apresenta, que Nossa Senhora nos apresenta, que é pôr o outro à minha frente. Como diz Jesus, eu não vim para ser servido, mas para servir. A fé não é para meu bem, é para que eu seja útil para os outros, para ajudar a construir um mundo melhor. E penso que isso também foi... E nessa peregrinação também se experiencia isso mesmo, não é? E por isso é que estava... Foi por isso é que é alguém, e todos nos sentimos bem dispostos, e com energia para chegar ao fim, e depois no final sermos capazes, como os meninos fazem, né, de abraçar-se, de alegria ter chegado, mas ter vivido esta certeza de que é possível amar o próximo, mesmo aquele com quem eu não tenho muita simpatia. Amar o próximo quer dizer que eu tenho que ter simpatia por todos. Às vezes não tenho muita simpatia humanamente, por caráter, mas, no entanto, posso amar, posso ajudar, posso colaborar. Posso não virar as costas, não é? Exatamente. Dar a mão. E esse é o desafio. Muito bem. Seu Padre, portanto, foi um momento especial de fé, não é? Esta peregrinação. Não dissemos no início, logo começámos a perguntar-lhe como é que estava depois desta experiência, mas neste programa vamos nos concentrar na liturgia do quinto domingo de Páscoa. Já vamos lá à liturgia. Antes disso, Senhor Padre, as primeiras mensagens de Leão 14. Portanto, no último programa aqui na Rádio Boa Nova, tínhamos acabado de conhecer, não é? Quem é que era o novo Papa. Agora já vão sendo conhecidas as suas primeiras mensagens, também aquilo que de facto defende para a Igreja Católica. Exatamente, o Papa agora, Leão 14, vamos-lo conhecendo, e penso que a expectativa foi muito grande, o acolhimento na Igreja foi muito grande, e quase diria tantos daqueles que eram numa linguagem, vamos mais para a frente, mais de perspectiva, mais não, linguagem como mais de esquerda ou mais de direita, não é? Que às vezes é uma linguagem que também serve. Sim. Ainda que não seja propriamente aplicada, claro, à Igreja. Claro. Mas eu diria que houve uma receptividade boa por todos, pelos mais progressistas, que são mais, ou pelos mais conservadores, ou pelos que estão mais ou menos no meio. Portanto, houve um bom acolhimento, quer dizer, sentiu-se que o Espírito Santo atuou na Igreja e nos deu um Papa que pode ser, que vai ser bom para todos. E que é também um evento grande, porque de repente é capaz de ser, como dizem, continuador do Papa Francisco, mas também é capaz de pôr alguns equilíbrios que também são necessários, e que às vezes parece que há uma certa divisão de correntes na Igreja. Pode ser que ele seja capaz de unificar, uhum, e unificar com Cristo, que é o sentido de todos querem Cristo. O facto de ele ser dos Estados Unidos, da América, seu Padre, pode ser um contributo importante para a paz? Vamos ver. Às vezes estas... Há quem diga, já ouvi, que não terá sido por acaso, que se calhar, não é? São perspectivas. São perspectivas. Eu veria a coisa mais desde a visão interna da Igreja. Isso não é essencial. O essencial é que seja uma pessoa capaz de abraçar a fé, bem, de a comunicar bem e de unificar todos à volta de Cristo, à volta da Igreja. E então penso que ele, pela sua experiência pessoal, e, bem, essa parte da origem, mas ele é cidadão dos Estados Unidos, mas também é do Peru, também é cidadão. Sim, também é, exato. Foi alguém que teve a missão, que conheceu o mundo, conheceu, de repente conseguiu ali uma unificação, oxalá isso possa conseguir. Então, eu deixava só aqui deixar duas palavras. A primeira, na primeira homilia que ele fez, foi na missa com os cardeais que o elegeram, mas que já dava aqui uma visão. Essa missa que encerrou o conclave, não era? Sim, depois do conclave. Depois do conclave, a primeira missa do novo Papa com os cardeais. Uhum. Então, o que é que ele diz? Ele manifesta preocupação com o ateísmo prático e a perda do sentido da vida que muitas pessoas vão vivendo. E depois ele fala que estamos muitas vezes reduzidos a um ateísmo prático, mesmo naqueles que são pessoas da Igreja. Mesmo nos crentes, muitas vezes vivem a fé, mas com um ateísmo prático. Na verdade, é como se fossem ateus. Uhum. Mas tem uma linguagem religiosa. E pode dizer, não, não, o importante é Cristo que é o Senhor. O importante é vivermos a fé dialogada com Cristo e vivida na comunidade. Portanto, é um pouquinho também o que dizíamos antes, essa fé em que tem a fé egoísta, a fé para mim, mas isso no fundo é uma forma de ateísmo, é uma forma de não fé, porque a fé é acolher a palavra de Cristo, o que ele disse, e procurar vivê-lo. Isso é que renova verdadeiramente a força e nos dá sentido. Então, e depois também uma palavra, o primeiro encontro que teve com os homens de uma de La Salle, portanto, de uma comunidade, ele dizia, os jovens do nosso tempo, como de todas as épocas, são um vulcão de vida, energia, sentimentos e ideias. Portanto, tem ali uma energia. Agora vamos ver se somos capazes de orientar bem toda esta energia. E por isso ele diz, no entanto, eles também precisam de ajuda para fazer com que a riqueza cresça em harmonia e para superar o que mesmo de forma diferente do passado pode impedir o seu desenvolvimento saudável. Portanto, ele, como fundava, dizia, olha, os jovens também precisam ter adultos que os ajudem, sobretudo neste caminho de fé e de ser de Igreja, que os orientem ou que os aconselhem, que lhes mostrem o caminho. Orientar às vezes não é o que tem que fazer, é ir à frente e mostrar o caminho. Sim, tal como educar um filho. Ora, está a ver? Exatamente. Tente, não é? Mas eu gostei muito de ver isto, é uma energia que temos aqui, e às vezes é um fogo apagado. Quando o jovem se torna egoísta, egocêntrico, este vulcão de energia está apagado, é um vulcão adormecido. Portanto, hoje o Papa também seja capaz de suscitar esta energia da juventude, de a pôr em ação para ajudar a melhorar o mundo e também a renovar a Igreja. A Igreja experimenta que é difícil chegar aos jovens. Hoje o Papa traga aí também uma capacidade nova de poder tocar e tocar orientando para um caminho que aponta Cristo e que aponta uma comunidade cristã viva, que é o desafio que todos também queremos viver. Uhum. Sr. Padre, o novo Papa, portanto, tem 69 anos. Portanto, ainda de alguma forma um jovem, mais novo do que o habitual na eleição de novos Papas. É, depende, não é? Comparo sobretudo com o Papa Francisco, que já teria 76 anos, o Papa tinha 76. Quando foi eleito. Mas lembramos-nos, o João Paulo II tinha 57, portanto ainda era um Papa jovem. Pois, jovem. Mas às vezes a tendência é para que seja assim, já com uma certa idade, porque aquilo depois, para que a Igreja também tenha um sentido. Uma renovação, de renovação, não é? Para não estarmos. Mas parece que este Papa até tem boa saúde, até é desportista, também jogava ténis, recebeu o campeão do mundo de ténis também nesse tempo. Portanto, alguém também que tem assim um sentido de vitalidade e de energia, oxalá possa contagiar. E não parece um Papa apagado, uma pessoa cansada da vida. Às vezes eu que sou mais novo que ele, digo, estou cansado. Não, mas Papa não, parece ser um Papa com energia. Uhum. Portanto, também é bom resgatar esta dimensão de energia. Terá momentos de tudo, Sr. Padre. Também o acho assim, com muita energia. Por isso, não digo ao contrário. Eu digo a mim e as pessoas da minha idade, já pensam na forma. Sim, haverá muitos assim, com pouca vitalidade. Mas pronto, no que diz respeito, obrigado também. Mas no fundo é, a gente é sentir que a vida, que energia vital, às vezes não é o bilhete entrar que dá, mas é o dinamismo interior, é o sentir que o mundo necessita de algo, sua fé é eternamente jovem. Deus não vai juventude. Isso também é um dom. A pessoa que tem fé e vive a fé, e diz, já vem nos Salmos, renovas a minha juventude como a águia que se renova. A tua vida também se pode renovar. E se a pessoa for capaz de ir olhando para o mundo com uma atitude objetiva, mas positiva, então há sempre esperança. E esta esperança põe-nos em caminho e é dinâmica. Então, oxalá também sejamos capazes de dar testemunho de que Deus é eternamente jovem. Não vale a pena, e mesmo para as pessoas mais idosas, Deus é jovem e desafia-nos nesses valores assim vitais que são muito bons. Muito bem. Avançamos então aqui, Sr. Padre, ainda aqui com algumas considerações. O encontro de catequese? Exatamente, estamos a aproximar-nos dos primeiros comunhões, da profissão de fé, e então a catequese. Um encontro para pais, é isso? Decidiu organizar um encontro para pais, aberto a todos os pais da catequese, mas um convite especial àqueles que fazem primeira comunhão e profissão de fé, e que é um catequista que vem do Porto e que nos vai propor também uma reflexão. E o tema é: e vós pais que procurais? O que é que o pai quer para os seus filhos? E que lugar é que tem a fé no horizonte de futuro dos filhos? Penso que pode ser uma reflexão muito interessante. Então, no auditório da Caixa de Crédito Agrícola, no dia 23, na próxima sexta-feira, às 21 horas, convidamos os pais a poderem participar. Temos também um momento de reflexão conjunta. Porque às vezes precisamos refletir conjuntamente. Não é só individualmente ou uma conversa com o outro. Pensar todos ao mesmo tempo, que isso dá uma consciência coletiva muito positiva, o que é muito bom e que pode ajudar a continuar a renovar a nossa catequese. E que renovar a catequese é pôr alicerce, pôr base para um futuro, digamos, uma igreja com futuro, com pessoas que acreditem e queiram viver a sua fé. Este encontro, então, dia 23 de maio, é para todos os pais de catequese da Unidade Pastoral, sim, só da Oliveira do Hospital? Não, aberto à Unidade Pastoral. Unidade Pastoral. Deixa lá, porque às vezes, está a ver, claro, talvez às vezes a Oliveira do Hospital tem mais oferta, digamos assim, mais coisas, e esquecemos os outros. E os outros às vezes têm dificuldade também de deslocar aqui ao centro, mas penso que é bom criar este dinamismo de participação. O dinamismo da Unidade Pastoral tem que se acentuar mais. Pelo facto todos em conjunto, não é? É, caminhar juntos. E não é cada paróquia por si, isso tempo já não é possível. Porque ainda temos muito este sentido. Ah, mas antigamente não era assim, aqui sempre foi de outra maneira. Pois, mas agora também a Unidade Pastoral só tem um. Claro, havia um padre para aquela paróquia. Claro. Agora são dele. Mas eu que me dou conta é que os pais e as pessoas têm muita dificuldade em pôr-se no papel do outro, na pessoa do outro. Ah, mas é assim, eu quero assim. Então eu posso, que se desarraste, eu quero, é como eu quero. Que se desdobre. Muita dificuldade em dar-nos conta, em sentir com o outro. Cada um pensa no seu interesse, no seu pensamento, e defende a sua causa, mas sem se abrir à realidade, nem pensar com o outro. Ora, isto torna coisas difíceis. E depois, pois a culpa é dos pais e o abandono. Temos que sentir a realidade e encontrar respostas colaborando, não impondo a minha opinião e o meu desejo e a minha exclusividade, como se fosse a única coisa que existisse. Então estes encontros ajudam-nos também a fazer um caminho comunitário, solidário, ganhar consciência coletiva e ao mesmo tempo sentir que o dinamismo missionário da Igreja tem que ser vivido hoje intensamente, e isso é um desafio para todos. Muito bem. Sr. Padre, já vamos entrar à liturgia, mas dar conta de que temos aí um fim de semana intenso. Rally, não é verdade? As máquinas já andam aí a rolar. Hoje, sexta-feira, todas as atenções se concentram aqui na nossa região, a particular nos troços de Arganil. E este domingo também, eleições legislativas. Então vamos ter um domingo bastante, um tempo bastante participado. Há muita gente que é amante do rally, então diz, vou para o rally e ver o rally. E pronto, então oxalá também seja uma experiência de um desporto que é interessante, que é bonito, que não haja acidentes. E depois no domingo também tínhamos a responsabilidade de oferecer a nossa colaboração. Penso que não estamos num tempo fácil e penso que é bom que pensemos bem e que optemos por ajudar a construir um país melhor. Cada um tem a sua opção e que a manifeste. Às vezes não votar pode ser também uma opção, é legítimo, mas penso que era bom que sentíssemos que temos uma responsabilidade e que não é só dizer que os outros cursam e eu sou indiferente. É verdade, todos devemos participar. Todos devemos dar, segundo a nossa visão, segundo o nosso, mas sentir que é algo importante e que penso que o ideal era que não andássemos em dois vias, que somos os segundo país da Europa com mais eleições nos últimos anos. Andamos sempre nisto. Sempre. Isto aqui depois para o desenvolvimento, para o crescimento, para a distribuição da riqueza vai ser muito difícil. É muito difícil. Vamos consumindo sem fruto. Então fica também isso. Lembrarem-se também que esta é uma possibilidade que todos temos, maiores de idade, e que antes não tínhamos, não é? Exatamente. Tanto que se lutou para esta possibilidade de votar e de todos vivermos numa democracia, podemos participar nela, que não se devem esquecer dessa realidade. Sentimos que às vezes há desilusão e leva ao desinteresse. Eu estou a votar, mas é que não serve para nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Estou sempre ali. Como diz a canção, não é? A pedir. Não, então a ver se também entre as possibilidades que se manifestem, encontramos aqui algum caminho de estabilidade e de futuro e de esperança, porque penso que Portugal precisa, evidentemente, de assentar bases de bom desenvolvimento económico, de crescimento, de melhoria de salários e de pensões, como também sempre se diz, mas isso é possível quando aumenta a riqueza. Se a gente está sempre distraído a consumir e a não produzir, pois depois não há nada para ninguém. Não se consegue levar o país para a frente. Exatamente. Seu Padre, vamos então concentrar-nos agora um bocadinho na liturgia deste domingo, quinto domingo da Páscoa. Temos a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, apresenta a necessidade de permanecer firmes na fé, no meio de muitas tribulações, para entrar no reino de Deus. Exatamente, esse era o discurso dos apóstolos aos cristãos, à comunidade nascente. Se vocês vindos à fé, não penseis que é para ter uma vida fácil e de sofrer muitas tribulações, e para mais num tempo em que ser cristão se transformou em perseguição. Mas isso não impediu que a fé crescesse. Porque nós agora às vezes vivemos numa sociedade em que parece que tudo é muito mais fácil, que não há tantas dificuldades, e que não somos capazes de arriscar um pouquinho pela fé, sofrer um pouquinho pela fé, ou ter um esforço maior, um bocadinho. A prevenção é o esforço pela fé, por isso é bom. Mas os primeiros cristãos, o discurso era este: não temais as tribulações, isso passar por muitas, mas o Senhor está contigo, o Senhor está convosco, Ele é a vossa força, não tenhais menospreciais, porque o Senhor, Ele é que vai fazer com que o vosso coração encontre paz, encontre dinamismo, encontre alegria de viver, e no meio destas dificuldades da vida, o Senhor está convosco. E depois fazia outra coisa que diz a leitura, dizia assim: estabeleceram anciãos em cada igreja, depois de terem jejuado e orado. Portanto, estabeleceram anciãos em cada igreja. Ora, isto é a origem daquilo que são as nossas dioceses. Ancião era o bispo, era o chefe, o líder da comunidade. E estes anciãos estão na origem dos bispos, os responsáveis da comunidade. Portanto, desde o início apareceu esta distribuição. Depois, claro que era uma pequena comunidade, depois as comunidades foram-se alargando, hoje são as dioceses, que já são umas dioceses amplas, não é? Os presbíteros apareceram depois como auxiliares do bispo no governo destas igrejas. Portanto, penso que é algo também interessante. Já desde o início existe alguma hierarquia na igreja em que alguns são chamados, depois recebiam também a imposição das mãos para que governassem a igreja. Portanto, isto está no início, está aqui, estamos aqui já a dizer. Estabelecer ancião, um ancião é aquele que depois veio a ser o bispo, o presbítero, o responsável da comunidade, e que está na igreja nascente logo no início. Porque, evidentemente, a fé necessita de ser orientada, de ser testemunhada, e necessita de um canal de graça. A graça de Deus dá-se através do ministério dos apóstolos e dos seus sucessores. E este foi o caminho que Cristo escolheu, podia ter escolhido outro, mas foi assim que ele fez. É assim que nós devemos continuar, e a igreja será mais fecunda, realizar melhor a sua missão também, quanto mais for fiel estes desígnios iniciais da igreja. Portanto, a igreja não tem que inventar, recriar novas coisas, tem é que aprofundar, renovar aquilo que o Senhor deixou. A fé não se inventa, a fé vive-se, a fé purifica-se, a fé atualiza-se nas suas formas, mas na renovar, essência, não é? Mas nas formas, mas na essência tem que ser a fé que Cristo nos deixou. Muito bem. Não podemos mudá-la, não é? Muito bem. Seu Padre, na segunda leitura do livro do Apocalipse, é-nos falado do novo céu e da nova terra que está para chegar. Continuamos à espera. É um capítulo muito bonito. É um capítulo muito bonito, capítulo 21 do livro do Apocalipse. Apocalipse, em que ele diz: eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, o mar já não existia. Então era, vi a cidade santa que descia do céu, gloriosa. Portanto, ele fala de uma realidade que Deus nos há de oferecer. E diz: e enxugar-se-ão todas as lágrimas. E haverá o Senhor, que será o sol desta que brilha. Os apóstolos são as colunas. Os novos céus e, e a nova terra. Portanto, é algo que nós esperamos, que há de vir. E por isso nós somos peregrinos da esperança. Caminhamos para a frente. O futuro não está atrás, não é o que já passou. O futuro está à frente e há de vir. E vem como graça de Deus. Portanto, é dom do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, é esforço nosso. Portanto, se eu sei que caminho para um novo céu e uma nova terra, que o Senhor me há de dar, que o Senhor me quer dar, também tenho que ver o que é que devo fazer para ultrapassar a velha terra e pôr-me em caminho para a nova terra. Se a guerra, a violência, o egoísmo, a discórdia, a luta um contra os outros é a velha terra, se eu procuro um mundo novo, então tenho que ir substituindo estes dinamismos do mundo velho, do mundo que já passou, ou que não pertence à revelação, e aderindo estes novos caminhos que o Senhor nos quer oferecer. Diz: eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens, eles serão o seu povo, e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. Enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemido, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Portanto, nós somos peregrinos para esta pátria celeste. E no mundo presente que vivemos, devemos ir construindo as bases, atualizando já, naquilo que podemos, este mundo que às vezes é um bocadinho difícil, mas que se pode renovar com a força da fé, com a força do amor de Deus. E concluí esta leitura: vou renovar todas as coisas. Deus quer renovar todas as coisas e convida-nos a sermos colaboradores desta renovação. Então, quanto mais eu me sentir e me empenhar em ser colaborador de Deus, mais paz terei, mais energia espiritual terei, mais sentido para a vida terei, mais capacidade de amar o próximo e de ter, e mais será a minha vida útil para mim próprio e para os outros, e mais realizada. Porque há muitas pessoas que realizam a vida, aparentemente, mas chegam ao final e dizem: mas afinal isto foi para tudo o quê? Agora? Ainda no outro dia tive essa conversa. Estou a vir a trabalhar e a poupar, e nem um passeio com a esposa foi capaz de dar. E agora, para quê? Para quê? Não, é verdade. E agora vai tudo. Alguém vai beneficiar disto e vai mal beneficiar, mal gastar o que foi o esforço. Então, este dinamismo não. É lutar por algo bom que eu quero conseguir e que vale a pena e que não se vai perder, que o Senhor vai resgatar, vai potenciar e vai renovar todas as coisas. E eu estou nessa renovação. Portanto, não tenho nada a perder. É energia bem aplicada, é vida bem vivida. E às vezes eu posso dizer: ah, mas já estou cansado aqui, tantas dificuldades. Pois, prepare-se para as tribulações, já dizia São Paulo. A tribulação também é não só para nós. Faz parte, não é? Também toca a mim. Mas que essa tribulação não me vença. Que eu seja sempre construtor do mundo novo. Esse é o meu horizonte, essa é a minha meta, esse é o meu olhar, essa é a minha esperança. E então nunca me desgastarei. Não, porque o Senhor é que é a energia que me renova. Renovarei todas as coisas. E quando é que o Senhor renova todas as coisas? Pois, na eternidade, sim, mas hoje também. Eu hoje renovo todas as coisas. Eu hoje dou uma nova oportunidade. E hoje estou contigo para renovar tudo. Isso ontem foi mal, e foi desanimado, e foi cansaço, e isso caíste pelo chão. Eu dou tamanho, levanto e renovo tudo, caminho de novo. Aliás, era uma das frases bonitas que o Papa Francisco deixou na jornada dela, de juventude. O problema não é cair, o problema é ficar caído. Pois. Se caíste, levanta-te. Caíste de espírito, renova tudo, vai, anda, vamos. Ainda há muito caminho para fazer. Então penso que esta energia também é boa, que a acolhemos e que sintamos que, no fundo, se nós cristãos quiséssemos, vivíamos um momento bom de igreja, um momento bom. Se abrirmos as portas ao Espírito Santo, se deixarmos que Deus atue e renove. Agora, se eu penso que eu é que tenho razão, que eu é que sei, e eu é que tenho critério, e que o mundo é que é a minha meta, depois há de chegar um dia em que sentirei que, evidentemente, apodera-se, não é? Seu Padre, vamos então, e por último, olhar para o Evangelho segundo São João. Jesus deixa-nos um mandamento novo. Pois, é quase conhecido com o que estávamos a dizer. O mandamento novo é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isto que eu vos digo. E acrescentava: todos reconhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Portanto, o mundo novo que Deus quer renovar, o mundo novo que fizemos, uma pequena experiência na pregação a Fátima, é amemos-nos uns aos outros. É quando somos capazes de nos amar. Eu diria que o amor ao próximo, o amor ao próximo como Jesus, que é muito interessante, amai-vos uns outros como eu vos amei. Isto é a vitamina da vida. É a vitamina da fé cristã. É a vitamina que nos faz andar para a frente. É a vitamina que nos faz estar bem e sentir claro. Bem, não é? E é a possibilidade de construir um mundo novo que falava o Apocalipse. Portanto, é algo que Deus faz, mas que eu decido colaborar. E quando eu acolho a palavra de Jesus e a vivo, então isso é o caminho seguro. Aliás, o senhor cardeal, que é o presidente da Conferência Episcopal do Brasil, disse uma coisa muito interessante. Ele disse: olha, nós estamos aqui peregrinos da esperança, mas a esperança não é otimismo. Há muita gente que até no meio da dificuldade é otimista e tal. Não, a esperança cristã não é otimismo. A esperança cristã é uma pessoa, é Cristo. A esperança cristã é que eu escuto a Cristo e acolho a sua palavra. E se o Senhor diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, eu acolho. E esse é o caminho novo. Então, quando eu sou capaz de amar como Jesus, renasce a esperança em mim e nos outros. Renasce a esperança da Igreja, porque a Igreja, a esperança é viver a Jesus. E então temos aqui um caminho muito, muito excelente para fazer. Nunca podemos dizer: já fiz tudo, já posso descansar. Sim, também preciso descansar, mas há mais para fazer, há mais amor para dar. E o amor pode-se amar como Jesus até ao último momento, até ao fim. Ai, agora já amei muito, agora que me amei a mim, cuida de mim, que eu já tenho chuto. É verdade, mas há muito esse discurso. Pois, mas já estás a perder o dinamismo. É do género: já trabalhei muito, agora alguém que trabalhe. Pois. Quase assim. Assim, humanamente, em certo sentido, até é razoável. Mas, neste sentido espiritual, é que estamos a falar, que é amar o próximo, nunca te canso de amar. Porque se tu chegas a uma altura que se diz: agora que meu amigo já não amo mais, já perdeste o comboio, ficaste para trás, enquanto que o futuro está à frente. Então, não deixes de ir para a frente. Como? Amando, se calhar, de modo diferente. Quando a mãe era jovem, amava o filho de uma maneira. Depois, a autoridade, uma senhora: não, já sou bisavó. Mas continua a amar, e via ali uma alegria daquela cara. Esta senhora está aqui cheia de força e de energia. Não é? Porquê? Porque passa a idade, ando do outro lado, mas continua a amar. Continua a amar. Mas até se diz que se ama mais. Às vezes os avós até dizem que amam mais os netos do que se calhar amaram os filhos. Exatamente. Não será verdade, será um amor diferente, um mas amor já diferente. Com mais disponibilidade, é se calhar. Um amor diferente. Mas quando Jesus fala de amar aos outros, é mais além da família, não é só na minha família. Certo, os claro, é claro, claro. Então o mundo novo é quando eu sou capaz de ver esse dinamismo, com a alegria, com as tribulações que se superam, porque o meu olhar eleva-se e põe-se em Cristo. E não na tribulação, não no problema. O problema é que já pertence ao passado. Olho para a frente e à frente vejo o Senhor que quer renovar todas as coisas, que faz de ser o novo céu e a nova terra, na qual eu estou inserido. E até isso aí é um olhar de esperança e de futuro e de alegria. E o mundo precisa de cristãos que vivam isso, que sintam isso e que não vivam com peso, porque quem tira o peso é Cristo. Quando eu sinto pesado, e confesso que às vezes eu sinto-se pesado, ou até desanimada, ou dizer: já não posso mais, de repente olhas para Cristo e escutas do Senhor: vem comigo, toma a minha cruz, porque a minha cruz é suave e a minha carga é ligeira. E de repente aquele peso torna-se a carga ligeira. Então vamos outra vez a caminho, não é? Porque renova todas as coisas. Esse peso passado, pesado, já foi, já não é. Agora é ligeiro, é suave. Vamos para a frente outra vez. Então este dinamismo, que vou chamar também o Papa Leão XIV, seja capaz de nos ir incutindo, porque muito precisamos dele. E é essa alegria da fé que queremos viver. Muito bem, Sr. Padre, estamos a terminar o programa de hoje. Temos uma sugestão, um tema que nos traz. Sim, talvez já seja um tema repetido, mas penso que é bom, tempo de Maio, tempo de Nossa Senhora, é bom também... é uma oração de consagração ao Nosso Senhor, cantada, mas é uma oração que também podemos fazer todos os dias. Ó Senhor, a minha, mãe, eu me ofereço toda a vós. Portanto, é bem bonita essa oração. E a consagração é uma atitude de dizer: ofereço-me para viver como tu. Não é ofereço-me para que tu faças o que eu quero. Ofereço-me para viver como tu. Consagro-te os meus, tudo o que eu sou, para ser como tu. E esse é que é o verdadeiro da fé. É uma entrega. Aprender com Maria oferecendo a Deus. Claro. Esse é que eu senti belo e bonito, que também através desta oração aqui cantada podemos viver neste mesmo meio. Vamos ouvir na íntegra, já começamos, já voltamos. Ficamos então com este tema, seu padre, belíssimo. Como lhe disse, gosto imenso desta oração da consagração a Nossa Senhora, e este está de modo particular muito bem conseguido. Obrigada por também nos ter trazido esta sugestão e por ter estado connosco no programa de hoje, seu padre. Pronto, muito obrigado também. Este mês de maio, um mês também importante, em muitas paróquias existe também uma procissão. Às vezes o padre também não pode ir, mas pronto, mas é a oração do terço, a oração do terço, a procissão Nossa Senhora. Aqui também depois concluiremos o mês de maio com uma bela peregrinação, uma procissão das velas aqui na cidade. Pronto, penso que tudo isto também nos ajuda a que a fé é para ser vivida todos os dias, mas precisa de momentos especiais. E quando nós aderimos aos momentos especiais, também vamos desenvolvendo este sentimento de fé que oxalá se alarga toda a vida, não é? Às vezes é, faz aquele momento, já fez tudo. Mas participando, também vamos alimentando este sentido espiritual que nos faz bem e que nos faz sentir bem e que é chamamento de Deus. Muito bem, seu padre, muito obrigada. As melhoras para que se recomponha, restabeleça aí a sua voz também. E marcamos encontro para a semana. Até para a semana, muito obrigada. Muito obrigado também a todos os nossos ouvintes. Está assim concluído o programa das Palavras de Esperança. Nós voltamos na próxima semana. Uma boa sexta-feira, um ótimo domingo também. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.